Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Dessa vez estamos voltando com os DJs, mas dessa vez com um DJ convidado muito especial, senhor Kuroki. E minha voz está diferente porque o senhor Seiji mandou gravar essa introdução, viu, Seiji? Então, essa música que vocês acabaram de escutar, que é uma música totalmente... Eu cansei dessa merda, né? Né? A música é Ed, eu tô cansado dessa merda. Então, senhor Hilton Leão, força e dedicação, ou vulgo Kuroki. Porra, nossa. O que você sente quando você escuta essa música? Me diga as emoções que passam pela sua cabeça. Cara, quando eu tô odiando todo mundo, principalmente quando eu penso no Tenshi, quer dizer, no senhor Ubirajara. Ubirajara, aí eu já sinto vontade de... Porra, tô cansado dessa merda. Mas essa música teve grande importância na minha vida por ser uma banda pernambucana e eu ter conhecido essa banda lá em Manaus, quando eu fui morar lá no cu do mundo. Então, peraí, a banda é pernambucana, você morou em Pernambuco sua vida toda. Aham. Aí você vai pra Manaus e você descobre ela. Exatamente. Você é um bosta. E até hoje eu nunca fiquei, tipo, até o final do show deles, porque sempre acontece alguma merda, sabe? É, porque é uma merda, né? Não, o show é legal, cara. Os caras são legais. Eles estão até em estúdio agora, fazendo a gravação do novo CD. Os caras são legais, né? Rola uma mistura de frevo com maracatu, com rock, com blues, com jazz, com... Moral do céu, eles não sabem o que eles querem cantar, então eles misturam tudo. Exatamente. Isso é da hora. Isso eu acho da hora. É um tesão. Mas então, vamos para a próxima música. Esse cantor incrível, sou apaixonado por esse cara. Naruto? Não. Naruto. Não? Tá bom. Não, é não? Lenine, o homem dos olhos de raio-x. Alzira e a Torre. É porque são duas músicas em uma, entendeu? Que... Exatamente, essa é a versão, cara, do MTV acústico dele, que é muito foda. Cara, Lenine é muito foda, velho. Assim, talvez, eu não sei como o pessoal mais abaixo do Nordeste conheça ele, mas ele ainda é um puta cantor, um puta compositor nordestino, pernambucano, né, se eu não me engano. Recifense, não é em Recife que ele nasceu? Aham, uhum. Ele é daqui mesmo. Morou um tempo fora, morou um tempo em São Paulo e continua morando. Hoje em dia mora aqui em Pernambuco, mas mora lá pro interior, que ele não aguenta morar em Recife, não. Mas vive por aí, mano. Ele é foda. Ele é tipo cantor experimental, né, de MPB. Sim, ele é considerado um dos melhores cantores contemporâneos brasileiros. Cara, ele é muito foda, velho. Lenine é muito foda. Eu gosto muito dessa música, bem mais por causa dessa mistura mesmo, das duas músicas e o fato de só ter músico foda. Esse show em si, ele é muito... é incrível. Já faz desde 2006 que eles fizeram, e desde 2006 eu escuto esse show da mesma forma. Então fiquem aí, o Homem dos Olhos de Raio-X, Alzira e a Torre, Lenine. Escuta aí. Você triscou por mim o aroma, me despertou de um estado de coma. Quando você partiu pra mim, um embaraço deu ferrugem nos meus nervos de aço. Meus olhos de raio-x cegaram de medo, é, pois tua alma é triste. Você triscou por mim, indecisa. Eu fui a razão do riso da Mona Lisa. Quando você sorriu pra mim, um beijo, na hora H foi como detonar a bomba do meu desejo. Meus olhos de raio-x cegaram de medo, é, pois tua alma é de chumbo. Meus olhos, meus olhos, meus olhos de raio-x. Alzira bebendo vodka defronte da Torre Malakoff, descobre que o chão do Recife afunda um milímetro a cada gole. Alzira, na rua do hospício, no meio do asfalto, fez um jardim. Em que paraíso distante Alzira, ela espera por mim. Quando você piscou por mim, o aroma me despertou de um estado, de um estado de coma. Quando você partiu pra mim, um embaraço deu ferrugem nos meus dedos de aço. Meus olhos de raio-x cegaram de ver, pois tua alma é de chumbo e seco. Quando você ciscou por mim, indecisa, eu fui arrasando o riso da Mona Lisa. Quando você sorriu pra mim, um beijo, na hora H foi como detonar a bomba do meu desejo. Meus olhos de raio-x cegaram de medo, pois tua alma é de chumbo e seco. Meus olhos, meus olhos, meus olhos de raio-x. Então, pessoal, a próxima música do Senhor Kuroki que vocês acabaram de escutar, que é ridiculamente o nome da banda, ridículo. 5 a Seco, O Sonho. Ah, se fuder, não é ridículo, não? Caraca, ó o nome da banda, velho. São 5 caras que tocam violão fodamente. A Seco. 5 a Seco. Cara, Seco, se fosse 4 a Seco, beleza. Não tem uma pessoa. Ah, não tem uma pessoa. Ah, entendi. Entendi, cara, agora. Não tem uma pessoa que vai escutar o nome dessa banda e vai pensar, são 5 pessoas cantando. Não, o cara vai lembrar de mim, vai lembrar de UDR e vai falar 5 a Seco. Tá aí, metal de sacanagem. Sério, em anos que eu escuto essa banda, eu nunca tinha pensado dessa forma com o nome dessa banda. Entendeu? Foi a primeira vez. Você é um merda, Pente. Você é um cara muito inocente, velho. Tá que pariu, cara. Sério, eu nunca tinha pensado. Eu estraguei a banda. Mesmo assim, a música é da hora, os caras cantam bem. Eu tava escutando antes da gente começar a gravação. Eles cantam muito bem. Eu tava vendo o show acústico deles. Cara, os caras tocam muito bem, cantam muito bem, os 5 a Seco. São 5 rapazes mais novinhos que tocam MPB também e tal. A Seco. Que curtem muito Lenine, o estilo é bem parecido. E tem até música deles dois cantando juntos e tal. E vale muito a pena, é uma música muito foda. E o legal dessa música pra mim é que o início e o meio, até o meio dela, ela dá a impressão de que é sobre uma história de amor entre duas pessoas de forma romântica. Só que depois você diz... A Seco. A Seco também. Ah, vai se fuder, gente. Mas aí, até uma boa parte da música fala sobre uma história de amor, aparentemente. Mas depois você descobre que isso, na verdade, é uma declaração de amor de um pai pra um filho, sabe? É muito foda isso daí. É uma reviravolta do caralho. Depois, quem tiver a boa vontade de sentar, escutar... A paciência de, pelo menos, sentar e escutar. É, né? Escutar e entender a porra da letra. Então, fica aí. 5 pessoas a Seco. O Sonho. Escuta aí, galera. Sonhei com você e deu vontade de te escrever. Dos seus amores, nossas brigas, suas convicções. Nem sei se é você, mas deu vontade de te conhecer. Suas verdades e também suas mentiras. Só conte comigo, tá tudo, todo dia. Só eu e você, cara no vento, nada pra esconder. De pai pra filho eu vejo o mundo pelo seu olhar. Tentei te dizer que eu me orgulho de te ver. crescer, sair de casa e se atirar na noite fria. Só conte comigo pra tudo, todo dia. Verões se vão e o sonho vai perdendo toda a cor. E a vida que a gente nem viveu, mágoas, praias que ninguém nem viu, medos. Você vai saber que eu fui seu pai, você vai sonhar comigo. Nossa próxima musiquinha, também chamada de Charles Mingus. É Charles Mingus mesmo? Sabe? É, não. O nome do cara é Charles Mingus e o nome da música é Money. Money. Se eu não escutei essa porra, tá com preguiça mesmo. Porra, é do caralho a música, velho. Sério, uma puta música de jazz e o cara é de alto garbo. O cara tocava contrabaixo e piano. O cara é compositor. Teve banda com o nome dele também. Já tocou com B.B. King. Já tocou com uma caralhada de cara foda na parte de jazz e tal. Essa música em si é a minha música preferida de jazz, assim. O cara nasceu numa base militar no Arizona, velho. O cara é true desde a gente nasceu. É, o jazz aqui nos Estados Unidos é muito forte. Aqui em Nova York, por exemplo, você tem muitos bares de jazz. Você tem muito show de jazz ainda aqui. Tipo, nos Estados Unidos é muito forte. No Brasil, assim, a gente não tem muito. Tá começando a ter um lugar ou outro que toca, mas não é tão forte que nem aí, né? Então vamos lá. Fique aí com o Charles Mingus, Money. Escutem aí. Thank you. Sr. Hilton, nos expresse a sua deliciosa opinião sobre a próxima música. A próxima música é nada mais, nada menos, de nada mais, nada menos e menos demais, que Gidea com Spread Beaver, se chama Ever Free, e que é uma das músicas mais tops, assim, do Hidea. O Hidea morreu, já começa assim. Música de época já. É, já é uma música de época, é de 99, eu acho, é 98, não me lembro. Ele morreu, ele era o guitarrista do X Japan, que teve a carreira solo logo após o término da banda, né? E, pô, ele lançou altos sucessos como o Pink Spider, ou então Rocket Dive. O Rocket Dive é da hora, velho. Say Goodbye, que é aquela lá. Say goodbye, tada goodbye, tell me. E essa Ever Free é uma das, tipo, que despontou no Japão, mas que ninguém conhece aqui, tipo, no Ocidente, sabe? Eu recomendo muito. No Ocidente, a galera só conhece a música quando é abertura de anime. Você sabe disso. Pra galera procurar música que nem eu e você procura, tem que ter uma pessoa que nem você que indica a música que nem eu, e aí eu vou procurar. Muitas das músicas japonesas que eu gosto e que eu conheço, quem me indicou foi você. Eu me lembro quando você me passou 80 gigas assim, velho, de música no HD externo, que a gente passou um dia passando essa porcaria. Ah, eu me lembro. Foi no dia que eu queimei seu roteador? Não, essa foi outro dia. Ah, tá. Então não me lembro, não. Mas o bom do Hidea, assim, é, o grande diferencial dele é que ele foi um dos primeiros a colocar música eletrônica dentro do J-Rock. Assim, ele era o cara, assim, que você fala, a música do cara é suja, sabe? É muito diferente, é muito foda. Então, ele não só criou tendências pra que no futuro nascessem bandas como o Ebdon Boss Goose, que mexe com isso daí, tá ligado, Teixe? Sim, eles mexem com beatbox, com música eletrônica. Exato. Como também ele criou, eu diria assim, o X Japan criou o Visual Kei pra mim. Tem muita gente que diz que não foi, mas o X Japan criou o Visual Kei. Talvez ele não tenha criado, cara. Talvez ele tenha conceptualizado. É, difundido, né? É, difundido mais o Jay. Essa cultura. Mas isso. A grande mudança do Hidea é que é o seguinte: chegou numa hora nos anos 90 que ninguém sabia. Por exemplo, todo mundo tinha lá o Visual Kei, mas todo mundo parecia um pavão, sabe? Então, chegou uma hora que o glam rock lá da época de 80, de 80 pro começo de 90, os jovens não estavam mais, não queriam mais aquilo. Quem deu uma remodelada no Visual Kei de verdade foi o Hidea. O Hideto em si, ele é um puta cara, assim, que ninguém, entre aspas, deu valor no começo do X Japan. Depois ele acabou se tornando essencial pra que tivessem músicas realmente boas. Tanto que algumas músicas hoje em dia, a maioria das músicas do Yoshiki hoje em dia são uma merda. Então o X Japan pra mim, entre aspas, não é X Japan. Pra mim é um negocinho aí que tem. Existe, mas tô cagando. Então, fiquem aí com Hidea with the Spread Beavers Ever Free. Então, fiquem com a música, escutem aí. We'll be right back. agora, senhor Kuroki, vamos falar uma coisa de qualidade. Que o cantor... Mas, cara, o cantor, velho, não envelhece. Os cantores, né? Porque você tem mais de um. Mas, cara, eles não envelhecem, velho. Eles vão vir aqui pros Estados Unidos. Eu não sei se eu vou conseguir ir pro evento. Mas eles sempre estão aqui, na verdade. Eu acho que um deles mora aqui, uma parada assim. Então, independente disso. Vamos falar de um arco no céu. Ou, em francês, L'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel, é... Legal, pô, legal pra caralho. Uma das minhas bandas favoritas. Se não a sua favorita. É, eu não sei, cara. É porque, sei lá, tipo... É, cara, é muito difícil ter banda favorita, hein, entendo. É porque banda favorita de adolescência, sabe? Eu comecei a escutar em 2006, 2005, então... É coisa de pessoas não ecléticas. Pois é. Essa música, Metrópolis, é tipo... Puta música também. Altamente, tipo... Cara, é muito foda essa música, velho. Essa música é do caralho. Tipo, eu tô tipo tente agora. Puta música do caralho. É muito bom. É porque não tem, cara, o que falar. Quem já conhece J-Rock sabe que uma das bandas que você mais procura influência é o L'Arc-en-Ciel. Cara, a galera vai falar de Wannake Rock, Aegon Boys School, TM Revolution. Cara, e por aí vai, mas, cara, L'Arc-en-Ciel marcou uma geração. É verdade. Não é não? Porque, velho, não só no Japão, mas, cara, no Ocidente, velho. Isso, os caras hoje em dia são um dos poucos que conseguem realmente lotar em vários estádios. E os ingressos pra você assistir um show deles é, tipo, é muito caro. Eu tentei assistir, tá? Lá no Japão era em torno de R$500. Mas no final, Metrópolis é mais uma das músicas do L'Arc que é bem pra baixo e tal. Pra baixo, assim, de letra. Mas ela tem uma puta melodia. A harmonia da música é muito legal. Os arranjos dela são bem diferentes das músicas. Porque as músicas que eu acabei colocando na minha playlist, aí nessa playlist, foram muito mais, assim, essa questão de ser mistura, sabe? Eu gosto de misturas e não de coisas muito fechadas, sabe? Que tem aquela galera que só gosta de power metal. Eu gosto, tipo, pô, bom, por que não bota um power metal com um frevo ou alguma coisa assim? E L'Arc, desde muito tempo atrás também, já fazia essas misturas loucas, já tinha os sintetizadores loucões rolando pra tudo que é canto, e os bichos lá tomando LSD e fumando um monte de maconha, e assim vivia o L'Arc-en-Ciel, e hoje em dia é uma das bandas maiores do mundo, é tipo Roberto Carlos do Japão, nesse nível. De caralho. Mas vamos lá. E aí, Teixeira? Bom, esse é o fim da playlist, muito obrigado por ter escutado, se você chegou até aqui, parabéns, mensagem para os ouvintes, senhor Hilton Kuroki. Assista Naruto, não sei porquê, não tô assistindo. Assista o Naruto. Mas essa é que nem Procure Conhecimento, né, do Bidu. Quem quiser a música legal, manda comentário aí que eu posso tentar mandar outras coisas bem diferentes. Não esqueçam de deixar sua opinião, seus comentários aqui embaixo. Manda e-mails xingando o Kuroki, me xingando, porque foda-se. Obrigado, até a próxima playlist. Fica aí com L'Arc-en-Ciel, Metrópolis. Escutem aí.